Não conversei com ele. Cristão. Bom, logo que parti, tinha esperança nesse homem. Mas agora temo que vá perecer na destruição da cidade. Pois a ele aconteceu conforme o sábio provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro 12:22. Fiel. Também tenho os mesmos temores em relação a ele. Mas quem é que pode evitar o que deve acontecer? Cristão. Ora, bom vizinho fiel. Melhor é deixá-lo para lá e falar de coisas mais urgentes para nós. Diga-me, com o que você deparou no caminho até aqui? Pois seria um verdadeiro prodígio se ainda não houvesse encontrado algumas coisas admiráveis. Fiel. Escapei do pântano, pois vi você cair ali. E cheguei à porta sem passar por esse perigo. Só encontrei certa mulher chamada Libertina, que procurava alguma forma de me prejudicar. Um cristão. Ótimo que tenha escapado de sua rede. José muito sofreu nas mãos dela, mas escapou como você. Só que isso quase lhe custou a vida. Mas o que ela lhe fez? Fiel. Você não pode imaginar. A não ser que já tenha experiência nisso. Como a língua dessa mulher é sedutora. Ela insistiu muito comigo para que eu a acompanhasse, prometendo-me toda a sorte de prazeres. Cristão. Certamente ela não lhe prometeu o prazer da boa consciência. Fiel. Você sabe o que eu quero dizer. Todo o prazer carnal e mundano. Cristão. Graças a Deus você escapou dela. Os odiosos aos olhos do Senhor cairão na vala dessa mulher. Fiel. Não. Não sei se realmente escapei dela ou não. Cristão. Por quê? Não creio que você tenha cedido aos desejos dela. Fiel. Não. Não me corrompi. E, pois me lembrei de um texto antigo que havia lido, que diz: os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. PV 5:5. Então fechei os olhos, pois não queria me deixar enfeitiçar por seus olhares. Então ela me insultou, mas segui meu caminho. Cristão. Não sofreu nenhum outro ataque pelo caminho. Fiel. Chegando ao sopé do morro chamado Dificuldade, encontrei um homem bem idoso, que me perguntou quem eu era e para onde ia. Eu lhe disse que era um peregrino que seguia rumo à cidade celestial. Disse-me então o velho: você parece ser um homem honesto. Será que não se disporia a ficar comigo, pelo salário que lhe pagarei? Perguntei então seu nome e onde ele morava. Respondeu-me que se chamava Adão, o primeiro, e que morava na cidade do engano. Eu lhe indaguei sobre o trabalho e que salário pagaria. Ele respondeu que eram muitos prazeres e que, como salário, eu afinal seria o seu herdeiro. Perguntei ainda, continuou o fiel, o que havia em sua casa e que outros servos ele possuía. Respondeu que em sua casa havia todos os deleites do mundo, e que seus servos eram os que ele mesmo gerava. Pedi que me dissesse então quantos filhos tinha. Disse-me que só tinha 3 filhas, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens, 1 Judas 16, e que eu poderia me casar com todas elas, se quisesse. Perguntei-lhe, finalmente, quanto tempo gostaria que eu morasse com ele? Respondeu-me, enquanto ele mesmo vivesse. Cristão. Bom, e a que conclusão chegaram você e o velho, afinal? Fiel. Ora, de início me senti até inclinado a acompanhar o homem, pois achei que falava belas palavras. Mas reparando em sua testa enquanto conversava com ele, li a seguinte frase: dispasse do velho homem com os seus feitos. CL 3:9. Cristão. E então? Fiel. Então me veio queimando na mente a ideia de que, apesar de tudo o que ele disse, por mais que me bajulasse, quando me alojasse na sua casa, me venderia como escravo. Então pedi que não me dissesse mais nada, pois não me aproximaria da porta de sua casa. Diante disso ele me injuriou e me disse que enviaria atrás de mim alguém que tornaria o meu caminho amargo para a alma. Aí virei-me para me afastar dele. Mas, assim que o fiz, senti que ele me agarrava, dando-me um puxão tão forte que pensei que havia arrancado um pedaço de mim. Isso me fez clamar: ó homem desprezível! Então segui o meu caminho morro acima. Já havia subido a metade da encosta, quando olhei para trás e vi alguém me seguindo, ligeiro como o vento, e ele me alcançou bem no lugar onde fica o banco. Cristão, foi bem onde eu me sentei para descansar, mas o sono me venceu. Ali perdi este rolo que trago junto ao peito. Fiel, mas ouça-me, bom irmão meu. Assim que o homem me alcançou, senti uma forte pancada, que me derrubou no chão, e ali fiquei como morto. Quando eu voltava a mim, ainda tonto, perguntei por que fizera aquilo. Disse que era por causa de minha secreta atração por Adão, o primeiro, e dizendo isso, me desferiu outro golpe fortíssimo no peito, estirando-me no chão de costas. Assim, fiquei ali caído de novo aos pés dele, como morto, e, quando voltei novamente a mim, clamei misericórdia. Ele, porém, disse: não sei o que é misericórdia. E de novo me atingiu. Com certeza teria dado cabo de mim, Mas então alguém chegou e mandou que lhe parasse. Cristão, quem foi que mandou que lhe parasse? Fiel, não o reconheci de início, mas vi as cicatrizes em suas mãos e no flanco e concluí que era Nosso Senhor. Então me pus de pé e subi o resto da encosta. Cristão, o homem que o golpeou era Moisés. Ele não poupa ninguém, e tampouco sabe demonstrar misericórdia para com aqueles que violam a sua lei. Fiel, eu bem sei, não foi a primeira vez que me encontrei com ele. Foi ele quem me procurou, quando eu ainda morava na segurança do lar, e me disse que queimaria minha casa sobre a minha cabeça se eu lá permanecesse. Cristão, mas você viu a casa que fica lá no cume do morro, do lado em que Moisés o alcançou? Fiel, vi, e vi também os leões antes de chegar até lá. Quanto a eles, acho que estavam dormindo, pois era por volta do meio-dia, e como tinha ainda boa parte do dia pela frente, passei pelo porteiro e desci o morro. Cristão, ele de fato me disse que o viu passar, mas que pena que você não visitou a casa, pois eles lhe teriam mostrado tantas raridades das quais você dificilmente se esqueceria até o dia de sua morte. Mas me diga, encontrou alguém no Vale da Humildade? Fiel, sim, encontrei com certo descontente, que quis me convencer a voltar com ele. Disse ele que o vale não tinha uma gota sequer de honra, e que passar ali era desobedecer a todos os meus amigos. Orgulho, arrogância, presunção, glória secular e outros, que, segundo ele, ficaria muitíssimo ofendido se eu fosse estúpido a ponto de atravessar aquele vale. Cristão, bom, e o que você lhe respondeu? Fiel, eu disse que, embora todos esses que ele mencionara pudessem até alegar parentesco comigo, e com razão, pois de fato eram meus parentes segundo a carne, eles tinham me rejeitado desde que eu me tornara peregrino, assim como eu também os rejeitava, portanto eles para mim eram como se jamais tivessem sido do meu sangue. Quanto ao vale, disse-lhe ainda que lhe havia dado um panorama bastante enganador da coisa, pois diante da honra vai a humildade, e a altivez do espírito precede a queda, PV 16:18, 18 e 12. Portanto eu disse que preferia atravessar o vale rumo à honra que os mais sábios tanto valorizam a escolher aquilo que ele estimava mais digno do nosso afeto. Cristão, não encontrou mais nada naquele vale? Fiel, encontrei ainda vergonha. De todos os homens que encontrei em minha peregrinação, ele, acho eu, tem o nome errado. Os outros até se continham diante de alguma argumentação, ou outra coisa qualquer, mas esse vergonha, cínico que era, simplesmente não parava de falar. Cristão, é mesmo? E o que ele lhe falou? Fiel, ora, argumentou contra a própria religião. Disse que para o homem era lamentável, vil e desprezível preocupar-se com religião. Falou que boa consciência não era coisa de homem, e que vigiar as palavras e os caminhos para se abster da intimidadora liberdade com que se acostumam os espíritos mais corajosos da época era tornar-se alvo de escárnio. Contrapôs também, contou Fiel, que poucos dos poderosos, ricos ou sábios já concordaram com a minha opinião, e que nenhum deles o fez senão quando se deixou convencer pela tolice, dispondo-se voluntariamente, por falta de juízo, a arriscar perder tudo por aquilo que ninguém sabe o que. Ridicularizou ainda o estado vil e humilhante da maioria dos peregrinos, e também sua ignorância da época em que vivem e sua falta de compreensão de toda a ciência natural. É. E também me disse palavras semelhantes sobre muitas outras coisas que não menciono aqui. Observou ainda Fiel, que era vergonha choramingar e lamentar-se diante de um sermão, e também voltar suspirando e gemendo para casa, que era vergonhoso pedir perdão ao próximo por pequenas faltas, ou restituir aquilo que tirei de alguém. Disse, ainda, que a religião faz o homem estranho aos nobres por uns poucos vícios, aos quais ele deu nomes mais distintos, e o faz honrar e respeitar os desprezíveis, por causa da mesma fraternidade religiosa. E não é isso uma vergonha? Perguntou ele. Cristão, e o que você lhe respondeu? Fiel, o que lhe respondi? Por um momento fiquei sem saber o que dizer. Ele me deixou tão nervoso que o sangue me subiu ao rosto. Sim, o tal vergonha me fez isso, e quase me dominou. Mas depois, afinal, ponderei que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Eleceu 16:15. E refleti novamente. O tal vergonha me diz o que são os homens, mas nada fala sobre quem é Deus e o que é a sua palavra. Ponderei, ainda, disse Fiel, que no dia do juízo não seremos condenados à morte ou à vida conforme os espíritos intimidadores do mundo, mas conforme a sabedoria e a lei do Altíssimo. Portanto, pensei, o que Deus diz é melhor, embora todos os homens do mundo lhe sejam contrários. Vendo então que Deus prefere a sua religião e a boa consciência, vendo que aqueles que se fazem loucos pelo reino dos céus são os mais sábios, e que o pobre que ama a Cristo é mais rico do que o maior dentre os homens que o odeiam, Mandei vergonha embora. Fiel ainda continuou, disse-lhe, tu és inimigo da minha salvação. Devo então dar-lhe guarida contra a vontade do meu senhor soberano. Como então poderia olhar nos olhos dele quando da sua vinda? Se agora me envergonho de seus caminhos e servos, como posso esperar a bênção? Esse tal vergonha, porém, era de fato um vilão audacioso. Quase não conseguia afastá-lo de mim, pois ele me assombrava e continuamente me sussurrava nos ouvidos uma outra das enfermidades que acometem a religião. Afinal eu lhe disse que em vão tentava me convencer, pois as coisas que ele desdenhava, nelas eu via maior glória. E assim, finalmente, me livrei desse importuno. Depois de afastá-la de mim, cantei, as provações que vêm ao homem leal, obediente ao chamado celestial, são variadas e à carne adequadas, e voltam, voltam sempre renovadas. Tanto que agora ou quem sabe lá no futuro talvez sejamos vencidos ou expulsos no duro. Ah, que os peregrinos estejam atentos então e a si mesmo renunciem. Homens que são cristão, vejo com alegria, meu irmão, que você resistiu a esse vilão com muita coragem. Pois dentre todos, como você já disse, acho que ele tem o nome errado. Ele é atrevido a ponto de nos seguir pelas ruas, tentando nos cobrir de vergonha perante todos os homens. Ou seja, nos deixar envergonhados do que é bom.